raiou no tombo, vai ou racha o pau, que é obrigado a se arrastar. Quem tem gato sai na chuva, cachorro pra se molhar. Tudo que sobe ajoelhado, rezando, tem que descer. Em terra de céu, quem tem dos pássaros é rei. Em terra de rei, quem tem dos pássaros é cego. Deus, terra, dinheiro, céu, mania. Loucos, um para o outro. Eu disse: Deus, terra, dinheiro, céu, mania, loucos.